Está começando o podcast com Rafael Kunen, Fernando Seco e Giliar Lopes. Episódio 18. Nada se cria, tudo se copia. Hoje o podcast discute a falta de originalidade nos jogos atuais. Eles falam também sobre futuros jogos da BioWare, o Assassino de Realengo e um importante anúncio sobre o futuro do programa. Está começando mais um episódio do seu podcast. Podcast sobre desenvolvimento de jogos, mercado de jogos, tudo mais sobre jogos que der na nossa telha falar aqui. Meu nome é Giliar, Rafael e Fernando já estão aí com a gente. E hoje a gente tem um episódio bastante especial. Muito mais por motivo de alguns anúncios que a gente tem para fazer, alguns avisos que a gente tem que dar. Esse é o episódio número 18 e, coincidência ou não, vai marcar o episódio onde o podcast atinge a sua maturidade, a sua independência. Então, depois de algum tempo aí estudando essa possibilidade, a gente decidiu que o podcast vai seguir o seu próprio caminho, agradecendo aí o apoio que o Double Jump sempre deu, mas a gente está inaugurando o nosso website próprio. E é nesse endereço que vocês vão encontrar os próximos episódios do podcast a partir de agora. Então a gente já precisa dar esses anúncios aqui, porque o nosso e-mail, nosso endereço de e-mail está mudando, o endereço do nosso site está mudando, e aí a gente não quer que você, ouvinte do podcast, perca o contato com a gente. Então você vai nos encontrar agora no endereço que é o www.thepodcast.com. Então é www.thepodcast.com. Não tem BR. Esse é o nosso endereço novo. Lá você vai encontrar um novo site que a gente, com a ajuda aí de colaboradores, a gente quer deixar o agradecimento ao Igor de Castilho, que ajudou a gente muito aí com o layout do novo site. Você vai encontrar lá todos os posts antigos, tudo que você quiser saber sobre a gente e os próximos episódios também é lá que você vai encontrar e é lá que nós gostaríamos que você fosse para deixar os seus comentários, para participar aqui com a gente como você sempre fez. Então esse episódio, episódio 18, ainda vai ser publicado tanto no Double Jump quanto no site novo, no podcast. Mas a partir do próximo, que vai sair daqui a 2 semanas, você só vai encontrá-lo lá no site, no thepodcast.com. Então anote aí o endereço, é www.thepodcast.com. Esse é o novo endereço do seu podcast. Além disso, nós temos novos endereços de e-mail. O e-mail para você entrar em contato com a gente agora vai ser contato@thepodcast.com. Então é contato@thepodcast.com. E você pode também entrar em contato com cada um de nós separadamente. Às vezes você tem uma mensagem, um elogio, um xingamento para mandar que você quer mandar só para aquela pessoa específica. Então nossos endereços são: no meu caso é o glopes@thepodcast.com. O do Fernando vai ser fseco@thepodcast.com. E o do Rafa é o rkunen, escreve rkunen@thepodcast.com também. Então com esses endereços aí você sabe como entrar em contato com a gente. A conta do Twitter continua sendo a mesma, é o twitter.com/thepodcast. E aí você já sabe como é que faz para entrar em contato com a gente. Para aqueles que tiverem o feed do podcast cadastrado no iTunes, não vai mudar nada. No próximo episódio vai sair no mesmo feed, você vai continuar ouvindo aí. Mas para todos os outros que vão no site para ouvir, que baixam, principalmente para quem vai lá para deixar comentários, o nosso novo endereço, então, para que todo mundo saiba aí, é o www.thepodcast.com. E aí, mais uma vez, quer dizer, a gente agradece o grande apoio que o pessoal do Double Jump sempre deu para a gente. Eles toparam que a gente publicasse lá no site deles. Né? O motivo da gente ter decidido sair não é nada demais, não tem nenhum mistério. É simplesmente porque a gente achou que já chegou num ponto, o nosso podcast, em que ele se diferencia bastante do podcast do Double Jump. E a gente achou que para evitar confusão, para evitar que você, ouvinte, ficasse sem saber qual que é o real teor dessa ou daquela opinião, a gente quer que fique cada vez mais claro, e cada vez mais variado, o conteúdo de tudo que a gente está falando aqui. Então a gente achou melhor se tornar independente, e acho que o podcast ele já tem merecido, né, ter um cantinho só dele, um destino próprio para ele, para que você possa chegar lá e ter certeza de com quem você está falando, o que você está ouvindo ali. É o conteúdo do podcast, e a gente continua sugerindo, né, e apoiando que você vá até o Double Jump, participe. Nós vamos continuar participando das discussões que eles têm lá da mesma forma. Quer dizer, não tem nenhum problema, não tem nada demais. É só uma questão de que o podcast agora pretende seguir o seu próprio rumo e ter o seu próprio website e continuar apoiando aí os desenvolvedores brasileiros e a indústria de jogos, tanto do Brasil quanto fora, da maneira que a gente sempre vem fazendo. Com a única coisa que a gente realmente tem, que a gente acha que tem algum valor para dar, que é a nossa opinião. Então é isso que a gente vai continuar fazendo. O endereço é novo, mas tudo o resto está tudo igual. E é isso aí, os recados estão dados. Active Quest. Under blue moon I saw you. So soon you'll take me up in your arms too late. Diga pra gente, Seco, o que você está jogando agora e por quê? Então, semana eu joguei o demo do Mortal Kombat novo, tô jogando beta do Socon 4 e tô jogando ainda a Dragon Age 1. Sobre o Mortal Kombat eu tô muito satisfeito, parece bastante old school, não é a esquizofrenia dos jogos de luta atual. Então é um jogo onde é possível você estudar, defender, achei bacana, bem meio old school. E o Socon, tô um pouco decepcionado, ele entra bastante no tema do podcast de hoje. E, mano, mas é isso. Entendi, jogos de luta muito frenéticos aí que você diz, não tem nada a ver com Marvel vs Capcom 3 não, né? Não só com Marvel vs Capcom, Street Fighter, não. O meu problema é que sim, você vai jogar um jogo desse, não consegue tempo suficiente para estudar o seu adversário e como a gente fazia no Soul Calibur 2, por exemplo. E pelo que eu senti jogando a Mortal Kombat, ele me pareceu trazer um pouquinho mais essa coisa de esperar, defender, contra-atacar, sabe? Você tem mais tempo pra estudar o adversário, então eu achei bacana isso. Legal. E você, Rafa, o que você tem jogado? Continuei no Fallout New Vegas, quero terminar. Joguei o DLC novo que saiu, né? Bem legal, cara, eu curti, assim, as opiniões dos reviews estavam meio mistas, assim, mas achei legal, achei difícil, assim, a dificuldade é altinha, até ele é recomendado pra nível 20 ou mais, eu tava com o personagem nível 28, mesmo assim foi desafiador, assim, mas eu tô jogando também Fórmula 1 2010, que me empolguei, né, que a Fórmula 1 começou de novo, gosto bastante de Fórmula 1, daí aproveitei pra voltar a jogar, assim, tá, com o mesmo personagem que eu tava, na segunda temporada, já uma equipe melhor, então tá. Tá bem legal. Under blue moon I saw you. So soon you'll take me up in your arms. E tu, Gilé, tá jogando o quê? Tenho jogado 3DS, consegui comprar outros dois jogos. Que eu só tinha comprado The Sims 3, né? Agora eu consegui também o Ghost Recon e o Street Fighter 4. Tô curtindo os dois, o Street Fighter já conhecia a jogabilidade dele. O analógico do 3DS é muito bom pra ele, gostei. E ainda tô no comecinho ali, explorando o Ghost Recon. É totalmente diferente dos outros jogos Ghost Recon. Ele lembra mais os jogos da série XCOM, não sei se vocês eram fãs. Mas eu sempre gostei e tô jogando agora também. Tô começando ali a aprender, parece bem interessante. E nos consoles eu terminei o Kirby's Epic Yarn do Wii, com 100%. E eu tô tentando terminar agora o Mario Galaxy 2, que eu nunca cheguei a terminar. E no Xbox, na verdade, eu tenho jogado nada, fora o Rock Band 3, que é jogo de, né, não é exatamente pra você ter um começo, meio e fim, é mais pra você se divertir ali numa sessãozinha de jogo. Tenho feito isso, bem legal, Rock Band 3, na bateria Pro, né, como eu comentei na semana passada, mas é isso. Vou ficar aqui me alongando mais não, porque a gente tem bastante coisa pra discutir, então a gente vai agora para a sessão Journal, onde a gente vai discutir algumas das notícias que apareceram nessas últimas duas semanas. Journal. notícia dessa semana é o rumor sobre o possível MMO no mundo de Mass Effect. E a outra notícia que a gente queria comentar aqui rapidamente foi uma notícia que saiu na revista, né, na Escapist Magazine, que é uma revista eletrônica também bastante conhecida, bastante respeitada aqui fora, onde o Casey Hudson, que é um Project Manager lá da BioWare, só comenta sobre a possibilidade, que diz ele que não é tão remota assim, de que a BioWare possa vir a fazer um MMO no universo Mass Effect. E aí foi uma notícia que pegou a gente meio de surpresa. A gente sabe que a BioWare tá fazendo o MMO do Star Wars, né, o The Old Republic, e a gente sabe que o Mass Effect é uma trilogia, que o terceiro jogo deve já estar aí em amplo desenvolvimento, a gente imagina. E aí ninguém sabe o que acontece com a franquia Mass Effect depois do terceiro jogo. A gente imagina que talvez ela, né, demore mais um tempo aí, saia um outro jogo e tal. Essas coisas nunca morrem, porque como tem muito valor, né, dificilmente os publishers e desenvolvedores vão deixar de aproveitar. Que até vai ser assunto da nossa main quest, em parte. Mas eu queria perguntar então pro Rafa, que é fã e uma pessoa que aprecia, né, os jogos da BioWare e está sempre interessado em saber o que esses caras estão fazendo, afinal são um dos estúdios mais renomados da indústria. Eu queria saber, Rafa, o que você acha da possibilidade de haver um MMO do Mass Effect no futuro? Você acha que o universo tem a ver? E você acha que, em termos de jogabilidade, em termos de competição no mercado de MMOs, faria sentido para a BioWare, de visto que, né, ela já vai ter o Star Wars The Old Republic, faria sentido para eles correrem atrás disso ou não? Olha, eu acho que uma das partes mais caras, talvez, do desenvolvimento de um jogo como Mass Effect, da trilogia, né, Mass Effect, é desenvolver todo o universo do jogo, né? Toda a criação de personagens, toda a criação de história, tudo por trás disso dá muito trabalho. E, tipo, até os atores identificados com cada personagem, tudo isso tem que manter uma certa coerência de um jogo pro outro. Eu acho que isso foi investido muito pra eles simplesmente só se contentarem com uma trilogia. Já foi falado, inclusive, que eles iriam usar nessa, que o universo Mass Effect não ia parar na trilogia. Uma coisa que todo mundo meio que já sabia, mas isso eles falaram mesmo, admitiram. E pra ser sincero, eu esperava já que isso fosse acontecer desde o primeiro. Porque o universo cabe um MMO nele, sabe? Tudo com as diferentes raças, e cada um tem as suas... Por mais que o jogador não possa, na trilogia Mass Effect, jogar com outras raças, tu conseguiria se identificar, tu conseguiria perceber o jogo de uma dimensão de jogando com uma daquelas outras raças. Elas são legais por si. Cada um tem a sua preferida, cada um tem a raça que gosta mais ou a que gosta menos, sabe? Eu acho que isso já traz um sabor, assim, para um MMO. Que poderia muito bem existir, sabe? Todo o universo que era dos planetas, e cada vez mais expandindo áreas do universo, áreas que ninguém conhecia antes e tal. E como o universo Mass Effect é um universo em expansão, sempre, que estão sempre dizendo que é lugares que nunca foram conhecidos e tal, eu acho que isso abre muito para ter conteúdo cada vez maior em MMO, sabe? Como a gente tá vendo no sucesso, tem que estar sempre expandindo, sempre dando mais conteúdo, sempre dando... E eu acho que isso cabe muito, assim. Eu acho que o universo deles foi feito de uma forma que possa ser expandido dessa forma, mas dizer que se isso vai acontecer ou não, eu acho que vai depender muito do sucesso do Star Wars Old Republic. Se a EA e a BioWare vão querer continuar investindo num MMO e usar talvez a principal IP deles, o Mass Effect, dessa forma, né? Ou se eles vão preferir ficar continuando com jogos single player, ou quem sabe até expandir para um universo multiplayer, mas não necessariamente MMO. Isso a gente vai ter que esperar para ver, mas eu não tô surpreso, assim, eu acho que cabe. Só espero que não caiam numa fórmula que tipo, a gente já viu e tipo, não vai bater ou não vai superar nenhum MMO que a gente esteja jogando agora, mas... É bom deixar claro também que eles, de maneira nenhuma, anunciaram jogo nenhum, quer dizer, né? Na entrevista, o que o Casey Hudson fala é que o universo, igual você disse aí, o universo Mass Effect, né, caberia para ser utilizado no MMO, mas isso não impede a gente aqui de especular. E, na verdade, eu concordo com muito do que você falou, acho só que, realmente, é meio improvável que isso aconteça, pelo menos no futuro próximo, né? Talvez, quem sabe, depois que o Old Republic já tiver aí 5 anos no mercado, alguma coisa assim, porque eles estão concentrando bastante os esforços deles nesse jogo, E você sabe, um MMO ele continua sendo desenvolvido depois que ele é lançado. Então, imagino que eles vão continuar trabalhando no Old Republic depois, e acho difícil eles acharem os recursos para montar um outro MMO no, né, com um setting tão parecido, né? Quer dizer, é sci-fi opera, né, soap opera. Né, então, eu não sei se faria sentido, né, em termos de negócio, mas consigo enxergar também aquelas raças, aqueles, né, aqueles lugares e tudo mais que tem no universo riquíssimo do Mass Effect num MMO, sim, com certeza. E também tudo que eles fizerem com a franquia Mass Effect, por exemplo, qualquer spin-off que eles forem fazer, ou mesmo uma outra trilogia, vamos supor, que eles queiram fazer, tudo isso é conteúdo para MMO, entendeu? Então, para um possível MMO, né? Dizendo que, que eles possam querer lançar. Então, eu não vejo por que não, assim. Daqui 5 anos, talvez, quando o Old Republic entrar em declínio, eles já lancem o próximo, né? Se eles verem que vale a pena e tal. Entendi. Eu acho possível. Entendi. Então é isso para a nossa sessão Journal. Você deve ter notado aí que nós estamos tentando otimizar o nosso tempo aqui, tornar os episódios mais curtos, mais diretos ao ponto. E aí nesse espírito a gente vai direto para a nossa main quest da semana. The main quest. Então chegamos aí na main quest do seu podcast número 18. E essa semana quem trouxe aí o assunto, sugestão, né, de assunto de main quest pra nós, foi o Fernando Seco. Então vou deixar que ele diga pra gente aí com detalhes sobre o que estaremos falando, né, nessa próxima sessão, na sessão principal do nosso episódio de hoje. Diga aí, Seco, o que, que a gente vai falar? Então, pessoal, andei lendo coisas durante a semana e jogando alguns jogos nos últimos meses, e uma coisa veio à minha cabeça, que é que eu chamei de template de jogo. Ou seja, um jogo deu certo, um jogo está no mercado e teve uma aceitação muito boa. Logo, muitas empresas começam a fazer um jogo muito similar com as mesmas subset de features. O que acontece? Logo o mercado satura, as pessoas cansam, e aquele gênero pode vir a morrer. A gente tem um exemplo que foi o Rock Band e o Guitar Hero. E temos outros exemplos aí que a gente vai citar durante o programa, mas eu queria só dar a palhinha inicial e pedir pro Giliard falar, já que ele é um cara que sempre jogou muito Guitar Hero, Rock Band e os outros joguinhos musicais, pra falar um pouquinho pra gente da experiência dele com esses jogos e o que ele acha desse assunto. Bom, por coincidência, né, eu tô jogando atualmente o Rock Band 3, porque na verdade eu me considero nesse estilo, né, de jogo, nesse gênero, eu me considero um fã relativamente hardcore, porque sempre joguei bastante, mas acho que, quer dizer, como já foi bastante documentado, né, na mídia, e a gente também já falou aqui, esse foi um gênero, né, o gênero dos jogos de música, que caiu em declínio muito rapidamente. E eu também acho que a ligação entre o declínio desse gênero e o fato de que as empresas começaram a fazer muito mais do mesmo, são duas coisas que andam de mãos dadas. Acho que já houve um Quest Failed que eu trouxe aqui em alguns episódios atrás, onde eu falei justamente disso, que eu achava que o gênero de jogos de música ele tinha decaído muito drasticamente por culpa dos próprios desenvolvedores. Coloco nesse mesmo balaio a Harmonix, que é a empresa que faz o Rock Band, mas principalmente a Activision, que nesse mesmo tempo em que o Rock Band teve 3 versões e mais dois spin-offs aí, que foi o Beatles e o Green Day. E nesse mesmo tempo, a Activision com o Guitar Hero teve aí, sei lá, 20 jogos diferentes, né? Só, o Guitar Hero já tá aí na quinta edição, e fora isso, teve Guitar Hero Metallica, Guitar Hero, várias outras versões intermediárias, Band Hero, ideias como DJ Hero, que continuam estando no mesmo gênero, né? Apesar de não ser a mesma mecânica, e várias outras coisas. Então, eu acho que esse gênero sofreu exatamente disso que o Seco está propondo pra gente falar aqui. Apareceu esse template de jogo aí lá com Guitar Hero 2, que foi o primeiro jogo de que pode-se dizer que fez algum sucesso desse gênero. E aí, com o lançamento do Rock Band, então isso explodiu ainda mais, porque fez-se muito dinheiro vendendo os instrumentos de plástico, né? Baterias, guitarras, duas, agora cada um tinha duas guitarras, microfone, né? E mais não sei o que. E que eu acho que na época foi um gênero super interessante, deu uma, trouxe muita gente pra brincar com essas coisas que na verdade nunca tinha jogado nenhum videogame antes. Então tinha um apelo, né, pra um mercado casual muito interessante. E uma outra coisa que esse gênero também fez e que às vezes passa desapercebido pelas pessoas é que ele deu uma reforçada, uma revigorada na indústria da música, que a gente sabe, historicamente tem problemas para se fazer dinheiro hoje em dia, mas esses jogos acabaram se tornando, quer dizer, com a possibilidade de você comprar as músicas online, eles acabaram se tornando uma saída para que até os artistas, né, as gravadoras pudessem ganhar algum dinheirinho. Aí com música é uma coisa que tá se tornando cada vez mais difícil, né? Então, quer dizer, eu acho que esse foi um gênero que abriu portas, né, para muitos negócios serem feitos, tanto com relação, como eu falei, aos instrumentos sendo vendidos. Muita gente comprou, muita gente gastou todo esse dinheiro. E era caro, né? Quer dizer, um kit, $150 ia ser o mínimo aí que você ia gastar num kit bom, com que viesse com os instrumentos para você usar nesses jogos. Então foi feito muito dinheiro e aí cresceu o olho, né? Cresceu o olho dos publishers. A Activision, ela entrou de sola, comprou a IP Guitar Hero, mas não comprou o desenvolvedor, e ela entregou a IP para outras empresas, para outros estúdios internos fazerem jogos, né? E você pode até questionar se a qualidade. Eu, por exemplo, era grande fã do Guitar Hero 2, mas depois que a Neversoft, que é a empresa da Activision, tomou conta da IP, eu sempre achei que o Rock Band se tornou melhor, se tornou o líder de mercado, ou pelo menos o líder de qualidade. Que foi o jogo, né? O Rock Band foi o jogo que continuou sendo feito pela Harmonix, que foi a desenvolvedora original do Guitar Hero, né? Que depois eles não tinham mais a IP, tiveram que criar uma nova IP. Foi o Rock Band, que eles publicaram inclusive com a EA. E esse é o jogo que eu tenho jogado desde então. É o Rock Band 1, 2 e agora o 3. Mas, trazendo para o nosso assunto aqui da Main Quest, a Activision recentemente anunciou, né, que não vai estar mais desenvolvendo nenhum jogo, pelo menos no futuro próximo, da série Guitar Hero, porque provavelmente o prejuízo deles deve ter sido muito grande. E esse prejuízo ele se deve a exatamente isso, a saturação do mercado. Acho que a palavra que vai permear a nossa discussão de hoje é essa palavra, saturação. Esse é um resultado, da maioria das vezes em que você faz esse tipo de prática, né? Onde você simplesmente pega um template de um jogo e copia N vezes, a cada 6 meses você está colocando um outro produto no mercado, o consumidor ele não consegue nem acompanhar. Ele não consegue nem saber se o jogo que ele vai estar comprando é realmente o mais recente ou se ele espera 6 meses para o próximo. E esse é um problema sério, que na minha opinião, demonstra uma profunda falta de balanço entre, né, você fazer dinheiro com alguma IP que tem valor e você alienar a sua fanbase. Então, você contrasta isso, por exemplo, com o que a Blizzard faz, que deixa você salivando por anos até chegar ao jogo que você está procurando. Até acho que a Blizzard talvez exagere um pouquinho, né? Mas é isso que eles fazem. Eles valorizam tanto, né, a propriedade intelectual deles, e até com o intuito de não lançar um jogo antes que ele esteja realmente pronto, realmente polido, eles seguram, e com isso eles fazem com que a fanbase esteja ali aguardando, né, ansiosa para cada lançamento deles. E eu acredito que isso seja um dos fatores que contribui para que eles tenham números, né, muito grandes e seja uma empresa muito saudável. Claro, hoje em dia falar da Blizzard e não falar do WoW é uma ignorância, mas se você analisar simplesmente os jogos, vamos dizer, standalone que eles lançam, a Blizzard sempre teve essa, vamos dizer, essa estratégia contrária, né? E ao mesmo tempo você pode argumentar que os jogos da Blizzard também seguem o mesmo template, né? Se você pensar no StarCraft 2, no quanto ele é parecido em termos de jogabilidade e de look and feel com o StarCraft 1, você vai chegar a essa mesma conclusão. Então eu acho que isso abre um leque de possibilidades para a gente discutir aqui na Main Quest sobre o quando dá certo, quando dá errado. Parece que nem tudo também são coisas ruins, né? Quando você fala de você pegar um template do jogo e utilizar, quer dizer, o jogador também ele quer se sentir confortável, sabendo que aquele jogo que ele vai comprar é parecido, ou a mecânica é semelhante com o jogo que ele já tem. É por isso que a gente tem gêneros tão bem definidos. Então acho que tudo isso são assuntos pra gente falar aqui na Main Quest, que parece que vai ser bastante interessante. Então... Tá, parei aqui. Vocês estão me ouvindo ainda? Não, eu tava te ouvindo tranquilo. Inclusive, eu nem vi que o Rafa tinha... Ele falou, caído. Ele caiu aqui. Entendi, eu deixei tudo gravado, mas ficou o barulhinho do Skype. Ô, Rafa, você tá ouvindo agora? Alô. Aí. Pô, Skype de merda, cara, tá caindo direto. Pois é. Acabou que o Seco e eu continuamos na ligação, então eu terminei de falar o que eu tava falando. Então... Ah, tá, mas eu só não sei o que tu falou. É, pois é, então. E aí, Rafa, o que, que você acha? Boa. Queria dar então a oportunidade do Rafael também contribuir, dizer pra gente o que você quiser falar sobre esse assunto. Eu geralmente tenho essa mania, né, de querer guiar a discussão pra um lado, pro outro. Vou deixar o Rafa mais livre aí, dizer o que, que ele acha sobre esse assunto. Se ele quiser falar da Blizzard, ele fala. Se ele quiser falar dos outros exemplos que a gente citou. Mas qual que é o seu take, Rafa, da sua experiência sobre template de jogos e essa prática de você tentar achar esse balanço entre o que já é conhecido, o que já é feito e o novo, e como que isso impacta, por exemplo, o público-alvo? Diga aí pra gente o que você tem pra dizer sobre o assunto. Então, eu acho que isso, primeiro, faz parte, né? A nossa indústria é um negócio, e a gente trabalha com isso, as empresas para as quais a gente trabalha estão aqui para fazer dinheiro. Sério? E se elas percebem uma oportunidade, sério, se a gente percebe, as empresas percebem uma oportunidade de algo que deu dinheiro para ela ou para um concorrente, elas vão explorar, e isso acontece em qualquer indústria, isso acontece em qualquer indústria que fabrica ou entretenimento ou produto. Se ela vê que alguma coisa funciona, vai tentar explorar, isso acontece. E eu acho que, como tu mesmo falou, não tem só lados ruins, assim, de a gente tá vendo sempre a mesma coisa. Claro que tudo que tu começa a fazer e a refazer e a fazer de novo, uma hora, por mais que as pessoas gostem daquele gênero, daquele tipo de jogo, uma hora ela se enjoa, que nem a música, que tu escuta aquela música e pensa, pô, essa é a melhor música do mundo, eu nunca vou enjoar de escutar ela. Ela escuta 5, 10 vezes a mesma música seguida, daí amanhã escuta de novo, uma hora tu vai enjoar, sabe? Filme, existe um número limitado de filmes que tu pode ver, de vezes que tu pode assistir o mesmo filme e ainda se surpreender, sabe? Certo que é outra mídia e tal, mas mesmo assim, a gente tá procurando, a gente quer experiências novas, assim, a gente vai chegar uma hora que aquilo ficou tão previsível pra gente que perdeu a graça, né? Apesar de jogos serem uma mídia em que particularmente se destaca de filmes, livros, qualquer outra, como uma mídia que se caracteriza pela surpresa, por alguma coisa que tu não consegue prever e gera jogabilidade com isso, as pessoas vão começando a perceber padrões entre um jogo e outro que vai começando a tirar a graça, assim. A gente vê vários desses exemplos, como alguns já citados pela história, quem se mantém sempre na mesma, cedo ou tarde vai pecar, assim, que a gente viu, por exemplo, com Guitar Hero, com Tony Hawk. Mas eu acho que tem muitas joias que saem dessa mesma filosofia, digamos assim, dessa mesma mania. Por exemplo, se a gente pegar Skate, que é o jogo de skate da EA, e dizer, o skate só existe por causa da tendência que começou com Tony Hawk. Tony Hawk morreu na praia e skate pegou a mesma banda ali e começou e fez uma coisa melhor, sabe? Pegou mesmo, um jogo de skate, mas como a gente pode fazer um jogo melhor, sabe? Eu acho que isso, vão surgindo joias que se não fosse por essa tendência de template, né, como o termo que eu sei que eu estou utilizando, eu acho que dificilmente a gente teria. E não só jogos como um todo, mas eu acho que features também. Esse negócio de copiar um feature set, por exemplo. Eu acho que existe muita coisa boa vindo disso também. Se eu pegar, por exemplo, a câmera, que foi imortalizada, vou dizer, pelo Resident Evil 4, em cima do ombro, que deu um novo take nos jogos novos de terceira pessoa. Acho que como viram que estava certo aquilo, vamos imitar, vamos fazer também. Cover System, que já existia antes no jogo, se não me engano, chamado Winback, talvez seja um dos primeiros que utilizou o Cover System, mas quem fez melhor, que já remete a um outro assunto que a gente conversou no podcast atrás, mas quis seguir a mesma tendência, então, por exemplo, imortalizou a mecânica de cover, foi talvez o Gears of War. E se não existisse isso, esse negócio de pegar o que todo mundo gostou e vamos continuar fazendo, as coisas não iriam se aprimorar, né? Eu acho que tem muita coisa boa que a gente pode absorver. E tem uma coisa que eu acho que está acontecendo também, né? E pra pegar daí também o lado ruim, né? Por exemplo, esses novos jogos sociais, nas mídias sociais que a gente está vendo, tipo Farmville e Cityville e tudo que está saindo, que começou essa nova febre, essas empresas estão faturando bilhões de dólares e tudo mais, mas se a gente perceber, os jogos estão seguindo sempre o mesmo formato, e esses jogos que seguem o mesmo formato estão decaindo, sabe? Por mais que seja uma coisa que, oh meu Deus, todo mundo joga isso, todo mundo quer isso, vai chegar uma hora que as pessoas não vão querer outra coisa, entendeu? Por mais que agora esteja atraindo, não é só gamer que enjoa de jogos. Pessoas que começaram a jogar esses jogos sociais vão querer outra coisa daqui a pouco também. Eles são a mesma forma de treinar, a mesma forma que faz a gente jogar os jogos que a gente joga, os AAAs, os shooters, o que for. É o que leva os jogadores mais casuais a jogarem, e nem por isso eles vão deixar de... vão querer procurar outra coisa daqui a pouco, né? Muito se fala aí na indústria sobre... que a grande oportunidade agora está na New Wave, né? Na nova onda de jogos sociais que vai surgir, que ninguém sabe como eles vão ser, mas que eles vão ter que ser diferentes desses que existem hoje, que são os que estão decaindo, né? Então hoje muito se trabalha aí a procura da New Wave de jogos sociais. Então, eu concordo com o Rafa, acho que... quando alguma coisa dá certo, a gente tem que explorar ela e evoluir o que trouxe ela, digamos, o sucesso dela. Mas acho que esse mesmo ponto é quando você explora demais, ou seja, quando tudo que você está jogando é muito mais do mesmo, eu acho que tende a causar uma saturação, que é... E ninguém sabe exatamente qual é o resultado da saturação, né? Por exemplo, do Rock Band, do Guitar Hero. Eu falo também porque tem um gênero que eu gosto muito, que é o gênero de shooter. E nos últimos anos, depois do Call of Duty 4, basicamente todos os shooters têm a mesma mecânica, né? Eles têm o mesmo template, o mesmo mecânica de evolução. E eu, por exemplo, quando estou em jogar ou quando converso com pessoas sobre jogos, todo mundo tem a mesma impressão, que é tipo, pô, de novo, sabe? E eu tô esperando pra ver quando isso vai acontecer e quem vai ser, digamos, agora o COD Killer, né? Não é mais o WoW Killer, é o COD Killer. Que vai trazer um novo subset de features que consegue quebrar um pouco dessa estagnação. Porque eu acho que o outro problema da parte do template é o comodismo, né? Tem gente que, por exemplo, tá usando muito da mesma, porque é uma parte cômoda, você não precisa desenvolver tanto a parte de design. E quando você vai jogar, você tá jogando uma variação da mesma visão que alguém teve do líder do mercado, por exemplo. E isso é ruim, porque, primeiro, se você tá procurando aquele jogo, você não tá satisfeito ou quer alguma coisa a mais do que o COD, por exemplo, ou que aquele jogo específico, mas... Ao mesmo tempo, você não quer que tudo aquilo que se aprendeu, toda a sua habilidade, tudo que você foi aprendendo no decorrer do tempo, seja perdido. Que essa é uma coisa que aconteceu com o movimento mais não tão hardcore, né? Onde você praticamente... as pessoas querem manter o teu aprendizado dos jogos para facilitar a mecânica. Então, acho que o comodismo acaba fazendo com que o jogo... o mercado estagne, todos os jogos sejam iguais, e se você, por exemplo, tirar um snapshot do que foi o mercado de MMOs e tá sendo o mercado de shooter, você vê que, tipo, é uma estagnação. Todo mundo, se você faz diferente do que que todo mundo acha que o mercado quer, ou que o mercado quer, você tá com risco de você fazer um produto ruim e ser rejeitado, mas se você fizer uma coisa igual, você não vai conseguir concorrer diretamente com o líder do mercado, podendo ser um fracasso também. Então parece uma faca de dois gumes pra mim. Ou você imita e você é sempre o número dois, ou você não imita e pode ser chutado por não ser alguma coisa que o pessoal espera. Eu acho que sobre os shooters, essa estagnação maior, ela começou a acontecer também quando eles chegaram nos consoles. E aí houve, eu acho que dá pra gente dizer que existem três franquias, três IPs que fizeram muito sucesso nos consoles e fora eles ninguém mais consegue abrir mercado no console. Seriam Battlefield, Call of Duty e Halo, né? E então eu até acho que na época em que os shooters eram um gênero, né, que você jogava principalmente no PC, eu acho que talvez a natureza dos fãs serem mais hardcore permitia que você tivesse muitos outros jogos com premissas diferentes que acabavam sendo o jogo da moda da vez, né? Então, e com isso permitia uma maior diversidade. Eu acho que no console a saída que foi encontrada, quer dizer, se você não é um desses três shooters, uma dessas três franquias, você vai fazer o quê? Você vai trazer feature sets de shooters para um outro jogo, para um outro tipo de gênero. Por exemplo, você tem o Dead Space, uma franquia de relativo sucesso. Você tem o Mass Effect, que trouxe muito da ideia do shooter, mas para um jogo bastante híbrido, onde você não está 100% do tempo atirando em tudo que se movimenta. E acho que dá para citar também o BioShock, que é um shooter, mas com tanto mais coisas acontecendo do que simplesmente sair atirando em todo mundo. Que eu acho que essas foram as saídas que esses estúdios encontraram para poder utilizar o fato de que as pessoas reconhecem a mecânica do shooter, mas não tentando concorrer de frente com esses jogos dessas franquias que já estão aí estabelecidas. Então, acho que o caminho dos shooters é um caminho interessante da gente estudar, tão difícil, né, hoje em dia, de se ter sucesso com eles, e eu concordo com o que você está dizendo. Eu até fico curioso para saber até onde vai, né? Até quando dura a quantidade de vendas, né? Que, por exemplo, um Call of Duty tem todo ano, lançando um jogo por ano. Já faz alguns anos aí que eles estão lançando exatamente um jogo por ano. Então chega lá outubro, é certo. Outubro, novembro ali, que vai sair o seu novo Call of Duty. Duvido nada que esse ano também vai ter um. E eu fico realmente... não que eu deseje que haja uma estagnação, que ninguém perca o dinheiro, mas eu acho que às vezes isso é necessário para você dar uma chacoalhada e daí saírem os jogos realmente inovadores, e não só inovação, porque inovação por si só não quer dizer nada, mas que são fundamentalmente melhores, né? Que tragam aí alguma coisa de mais interessante, né? Que evolua o gênero, porque o sentimento que a gente tem, igual o Seco disse aí, é que o gênero shooter está estagnado, né? E o meu argumento é que talvez... se a gente pensar somente nos jogos que se autodenominam shooters, first person shooters, eles geralmente realmente estejam estagnados, mas você tem os elementos dos shooters sendo incorporados em outros jogos, e isso pra mim, quer dizer, o que o Mass Effect traz, o que o Gears of War traz, também não deixa de ser inovação e jogabilidade nova, é diferente, apesar de não ser mais um first person, vamos dizer, shooter, mas ainda assim tem aqueles elementos. No caso do BioShock, ele é em primeira pessoa, mas também acho que é um shooter ali fora da curva, né? E aí tô achando também que o Deus Ex 3 vai seguir essa mesma linha, mas isso é só especulação minha, né? Não conheço ninguém, né, que saiba mais sobre isso, que eu possa perguntar. mas eu acho também que o Deus Ex tem uma oportunidade nas mãos, quer dizer, vou até passar rapidamente essa bola pro Seco aí, não precisa demorar muito se você não quiser, Seco, mas só diz aí, você acha que o Deus Ex tem a chance aí de ser um shooter diferente? Ou ele não vai tentar se autodenominar shooter justamente para ele não cair nesse buraco negro aí que é o COD, Battlefield e o Halo? Então, sobre quando você falou do first person shooter, eu concordo, eu acho que me expressei mal quando eu fui falar. Mas sobre os shooters, eu acho que em geral, quando você falou Mass Effect e Gears, acho que faz sentido, eles trouxeram novas mecânicas com a parte do bacana, que o pessoal gosta de jogos. Eu acho que o Deus Ex não vai, digamos assim, ignorar as coisas bacanas que já foram feitas. Não vai dizer assim, ninguém sabe fazer jogo no mundo, então a gente vai fazer o nosso jeito, né? Porque tem gente que pensa assim. Tem muita gente. Mas eu acho que, então, a parte bacana, eu acho que todo mundo gosta, que acha bacana em jogos, pode vir a ter, vou deixar vocês descobrirem. Claro, né? Mas eu concordo com o que você falou. Eu acho que tem essa abertura que essas características de shooters trouxeram para os outros mercados, como é o third person e o RPG. Acho que foi um avanço bem, bem importante. Você está ouvindo o podcast. Muito bem, eu citei também aí lá no começo o exemplo da Blizzard. Queria investigar um pouco mais esse caso. E eu vou, na verdade, vou passar essa bola aí pro Rafa, que ele descansou muito já hoje, tá falando pouco aí. Então, vou... Na verdade, eu tava com vontade de perguntar isso, mas de primeiro eu queria te dar, né, a chance de você falar sobre o que você quisesse sobre o assunto, mas agora eu queria colher tua opinião específica sobre o caso da Blizzard, né? O jeito com que eles gerenciam, né, as IPs de sucesso deles e como que eles conseguem, na verdade, na minha opinião pelo menos, fazer um template do jogo, né? O novo jogo acaba sendo uma derivação muito próxima do jogo anterior, só que com um sucesso tremendo. E eu queria que você concorda com isso ou não, e saber o que você acha que a Blizzard faz de certo ou de errado nesse sentido. Eu acho que a Blizzard, ela se colocou numa posição, né, que ela pode polir o jogo, ela pode se dar o luxo de tratar as IPs dela como se fosse obra de arte, quer dizer, como se fosse uma... comparar, por exemplo, com a indústria automobilística. Eu acho que a gente pode dizer que a Blizzard é a Ferrari, assim, aquela coisa que é feita com cuidado, que todas as pecinhas, lugar, tudo de luxo, sabe, que tu pode ter certeza que tu tá comprando aquilo, que ele vai ser de qualidade. Se é o gênero que tu quer ou não, se tu gosta de dirigir ou não, seja lá o que for, tu vai, com certeza é um material de qualidade. E eles se colocaram uma posição que eles podem se dar o luxo de ficar o tempo que eles quiserem desenvolvendo, e nesse meio tempo eles vão fazendo a questão de fazer a comunidade participar, e vão coletando opinião, e vão fazendo as pessoas desejarem cada vez mais aquele jogo deles. Eu acho que isso funciona, tem provado pelo menos que funciona, que as pessoas esperam cada vez, não aguento mais esperar por Diablo, não aguento mais esperar por StarCraft, e eles vão criando esse desejo que eles têm baseado. Eles dificilmente criam uma IP nova. Eu acho que a gente não vê uma IP nova da Blizzard sendo lançada há muito tempo já. Porque eles sabem, criaram uma fórmula e continuaram. Isso é o que o público quer. A gente, claro que os jogadores evoluem, a indústria evolui. A gente vai usar o que a gente aprendeu, mas a gente não pode desviar muito disso, não. Mas vai se manter naquele mesmo paradigma, naquele mesmo, naquela mesma filosofia de desenvolvimento que eles têm, né? Eu acho isso, para um estúdio que consegue fazer, eu acho isso mágico, assim, eu acho que eles estão mais do que certos e pode poder confiar, assim, numa empresa desse jeito, que vai te dar um jogo que tu com certeza vai valer o dinheiro que tu tá pagando. Eu tenho essa confiança na BioWare, por exemplo. Eu adoro o que eles fazem. A Blizzard, por exemplo, não é todos os jogos da Blizzard que são do gênero que eu aprecio, mas eu jogo todos os jogos deles, assim, para admirar a qualidade, o bom trabalho deles. E é bom que eles podem fazer isso, né? E como é que tá a expectativa aí pro Diablo 3? Tá dizendo isso só pra explicar. Eu não sou dos maiores fãs do Diablo, foi por isso que o Gilhard fez essa pergunta, provavelmente. Eu não gostei muito do primeiro Diablo, não. Eu achei o 2 conseguiu ser pior ainda do que o 1. E você já sabe, cada um de nós agora tem endereço de e-mail separado. Então, pra você falar de Diablo, é só rcunen@thepodcast.com. Tá, mas desculpa, eu vou me corrigir. Eu quis dizer que o 1 é pior do que o 2. Os 2 ficam melhorzinho, eu falei, eu troquei as bolas. O 2 é um pouco melhorzinho que o 1, mas mesmo assim eu acho que ele é repetitivo demais, assim, cansa muito rápido, sabe? A única coisa que prende, que realmente é legal e que talvez tenha até criado o gênero, foi as coisas de conseguir loot pra matar monstro mais forte, e pra matar monstro mais forte conseguir loot melhor, e com esse loot melhor cresce loop de RPG, só que de uma maneira muito mais rápida, né? Eu acho que isso eles fizeram bem feito, isso eu tenho que reconhecer. Mas jogo outros jogos do gênero, assim, não é nem o gênero, por exemplo, Torchlight, que é Diablo copiado na cara dura. Assim, achei muito bom, gostei. E pra ser sincero, eu tô esperando o Diablo 3, assim, porque eu acho que eles aprenderam muito, assim, pelo que eu vi, pelo que eu acompanhei. Eu acho que tudo que eu não gostava, que eu poderia apontar as coisas que eu não gostava no Diablo 1 e 2, aparentemente não estão mais lá no 3, assim. Eu acho que é como se eles tivessem pedido a minha opinião, dizendo que eu não gosto do jogo, eles mudaram, sabe? Entendi, então quer dizer que, é claro que... você não clica mais? hoje em dia é só clicar e segurar, né? Acho que desde o 2 já é assim. Acho que nunca tinha que ficar clicando. Destruindo o teu mouse. Entendi. Deus. Então, deu. Não só isso, tipo, era muito repetitivo, os cenários eram sempre iguais, tem qual desculpa, era a mesma dungeon. Pô, essa desculpa, né? Quer enganar quem, pô. Mas acho que tá mais bonito, assim, o jogo tá aparecendo e tal. Acho que tem muita coisa nova que surgiu no gênero, que provavelmente eles mesmos criaram, assim, que com certeza vão aproveitar e tal. Eu tô botando fé, assim, eu gosto do gênero em si, acho que eles estão vindo pra ser mais. Pra, como é que eu posso dizer, reclaim, né, pra, não sei a palavra em português, pra retomar de novo o gênero que já certo. Foi deles, assim, sabe, eu acho que eles estão vindo com força pra garantir isso. Entendi, você quer comentar sobre a Blizzard, Seco? Bom, primeiro quer dizer que o Rafael é infiel, deve ser queimado. É isso aí. Só isso. Cartas para a redação, rcunen@thepodcast.com. Deixa eu ver mais o que. Bom, eu acho que o Rafa tá certo, mas mesmo assim, até o próprio Blizzard tá tendo a curva de estar repetindo demais como foi o Cataclysm. O Cataclysm tentou introduzir a parte de quest mais evoluída, mais bacana, mas mesmo assim não foi suficiente pra transformar o produto numa alguma coisa tipo, ah, eu quero continuar jogando. Eu acho que o Cataclysm é muito mais o mesmo e ele é uma fórmula saturada. Acho que a longo prazo até... Todo mundo que jogou Cataclysm, inclusive as reviews foram menores, tipo, os quests são bacanas, mas é muito mais do mesmo. Sabe? Então eu acho que mesmo essa fórmula, tendo sucesso, ela tem que ser um pouco mais, como posso dizer, talvez um pouco mais polida ou revisada, na minha opinião. Mas então, continuando aqui a nossa discussão, um outro ponto que eu acho que faz sentido a gente falar é uma coisa que até eu acho que foi mencionado numa main quest de alguns episódios atrás, mas é o fato de que muitas vezes, e isso tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje, muitas vezes o primeiro jogo de uma franquia, ele não tem tempo, ou recursos, né, vamos dizer assim, suficientes para explorar todas as possibilidades que a mecânica que ele introduz abrem. Né, de jogabilidade. Então, por exemplo, um jogo trouxe lá uma mecânica diferente, por exemplo, Half-Life 2 com as armas baseadas em física, né, e a maneira como você podia manipular o cenário para poder vencer os seus inimigos. Depois do Half-Life 2, muitos outros jogos, tanto os próprios episódios que a Valve fez, quanto outros jogos mesmo que copiaram, entre aspas, essa feature, eles, na verdade, aperfeiçoaram a utilização dela de uma forma que você conseguia sentir. Quer dizer, e isso se deve ao fato de que dificilmente o primeiro jogo ele consegue explorar de maneira ampla tudo que aquela nova mecânica oferece. E aí, então, eu acho que é uma coisa natural a gente pegar um template de um jogo que foi feito lá e por que isso acontece, né? Primeira coisa que é bom dizer é porque os jogos eles nunca têm recursos suficientes para a gente fazer o que a gente gostaria, né? Que a vontade lá do game designer original é sempre o jogo chega a hora que ele tem que sair, ele tem que ser lançado. Muitos deles já têm a data firmada antes de começar, como é o caso do FIFA, né? A gente faz ao contrário, dado que o prazo é esse, o que de features que dá para fazer, né, no caso do FIFA. Mas os outros jogos geralmente não é assim que é feito, mas chega uma hora em que você tem que lançar. Chega uma hora em que tem que dar um corte, né, para que não aconteça o fenômeno que a gente conhece como feature creep, que é quando o seu projeto continua sendo adiado, empurrado para frente, porque você simplesmente coloca mais coisa dentro dele, mais features, e aí quem leu Masters of Doom vai saber exatamente que um dos maiores exemplos disso foi o da Katana, do John Romero, mas então referência à parte aí. Esse é um fenômeno que acontece e não tem jeito, né? Hoje em dia, com tantos olhos, né, em torno de cada jogo que vai ser lançado e tantas partes interessadas, inclusive os publishers e as pessoas que estão preocupadas em que o jogo faça dinheiro, chega uma hora que o desenvolvedor ele tem que dar o braço a torcer, exceto se ele for uma Blizzard da vida, ele tem que dar o braço a torcer e tem que lançar o jogo. E é por causa disso que muitas vezes esse primeiro jogo de uma franquia nova, que traz uma mecânica nova, ele não consegue explorar a fundo todas as possibilidades que aquela mecânica abre. E aí nada, né, nada faz mais sentido do que você fazer um jogo número 2 que aí sim vá utilizar tudo isso, né? Então eu acho que isso aconteceu inúmeras vezes. Eu vejo Dead Space 2 como um caso desse, o Mass Effect 2 claramente como uma melhoria profunda, muito mais do que trazer muitas coisas novas. O Mass Effect 2 ele melhorou o 1, né? O Rafa citou o Diablo 2 em relação ao 1. Eu acho que isso se repete inúmeras vezes aí na indústria. Eu acho que é um processo saudável. O que eu não gosto é quando o jogo número 1 ele sai capenga, né? Ele sai faltando pedaços que só vão ser realmente completados no 2. Eu acho que, contanto que cada jogo tenha razão de ser, tenha conteúdo e funcionalidade suficiente para se justificar, eu acho que é um processo, na verdade, saudável, natural. E se a gente realmente conseguir fazer um jogo 2 que você olhe para ele e diga, pô, olha só como ele é tão melhor quanto o 1, eu acho que isso é um sinal de um trabalho bem feito. Eu acho que esse é o jeito, vamos dizer, bom ou certo, entre aspas, de você utilizar do que a gente está chamando de template de jogos para desenvolver o seu novo jogo. Vocês veem isso acontecendo também dentro da experiência de vocês como jogadores e como desenvolvedores? Acho que a coisa mais normal que tem é quando tu está trabalhando, desenvolvendo um jogo, tu ter ideias ou ter soluções para problemas, como tu poderia fazer melhor, né? Como aquilo poderia ser feito de uma forma mais inteligente, ou como ou até uma nova feature totalmente, e que não, como tu mesmo falou, simplesmente não vai dar tempo de fazer, sabe? Ou pra fazer, tu teria que quebrar uma determinada parte do jogo, que teria que ser consertada e blá blá blá. Então, desse tipo de coisa, fica assim, né? Ó, vamos fazer uma sequel, porque a gente... na sequel a gente vai fazer isso já de uma maneira mais otimizada, vai fazer essa parte do jogo funcionar melhor. Então, tá criando o mesmo jogo, mesma IP, mesma mecânica central, assim, mas alguma coisa que tu aprendeu no decorrer do desenvolvimento. Então, acho que isso, comigo pelo menos, aconteceu em todos os projetos que eu trabalhei. Eu concordo com você, isso, mas o que eu vejo quando você acaba tendo, por exemplo, uma sequência, uma melhoria, não vejo ele tanto quanto um template de jogo, mas sim, tipo, é a sequência do mesmo jogo bacana que da mesma empresa, sabe? Enquanto que o que eu vejo como template de jogo é, pô, aquela feature lá fez o jogo vender, então vamos fazer essa feature, o nosso jogo é essa feature, sabe? Então, mas eu só queria adicionar isso, mas eu concordo com você sobre... que a gente tem tempo limitado e normalmente é possível fazer tudo que a gente gostaria no tempo dado. Como é o exemplo, por exemplo, aí dos rip-offs de Half-Life 2 usando física, né, que ficaram muito comuns depois que Half-Life 2 saiu. O próprio Code e o WoW, né, são exemplos disso, que na verdade teve muito jogo que simplesmente resolveu copiar o mesmo sistema do jogo, no mundinho deles, e acabou fazendo coisa ruim, né? Até mesmo o exemplo que a gente falou do Homefront, que a parte de multiplayer é uma chupinhaceira do Call of Duty e simplesmente não ficou bacana, sabe? Mas é aquela coisa, você usando uma... Não você tá... Não é dentro da franquia, porque quando você pega um Call of Duty, sabe o que esperar. Quando você pega, por exemplo, Mass Effect, você sabe o que esperar, mas você vai jogar um jogo lá, o jogo X, e você vai ver, pô, é o Mass Effect, sabe? Só que é mal feito. Então, não é só o caso de não teve tempo de fazer. Talvez usaram ele, o template, para tentar aprender como fazer o jogo, sabe? Para na segunda versão fazer alguma coisa mais interessante. Mas eles simplesmente não se importaram nem em tentar criar alguma coisa nova. Às vezes o jogo que utiliza o template, ele faz isso de maneira rapidinha para ganhar um dinheirinho, né? Para aproveitar a onda, né? E às vezes o jogo que usa o template, ele faz melhor, ele pole mais, ele, né, ele te oferece uma versão otimizada, melhorada. Eu acho que quem decide isso é o público, né? Quem vai comprar e vai incentivar a desenvolvedora, a publicadora a fazer, continuar copiando, continuar, sei lá, fazendo mais do mesmo, assim, é a gente. Então, e quando a gente, quando eles percebem, né, que isso não vende mais, pra eles é tarde demais, mas isso também é problema deles, né? Eles que deviam se preocupar mais em entregar o que a gente quer e não o que eles querem nos entregar. Eu acho que, eu concordo até com o que você diz, que o júri é o público, mas também é papel de nós como desenvolvedores, e eu tenho certeza que você não discorda disso, saber antecipar. Eu acho que foi isso que, na verdade, você falou, né? Porque, de fato, depois que já deu prejuízo, é tarde demais. Vide aí o que aconteceu com o Guitar Hero, né? Então, eu acho que é nosso papel enquanto desenvolvedores, e é por isso que eu acho esse assunto super relevante para a gente ter trazido aqui na Main Quest, é justamente que é o nosso papel achar esse balanço entre você oferecer aquilo que é confortável para o jogador, aquilo que ele já conhece, também aquilo que já deu certo antes, né, que está comprovado que é uma feature que dá certo. Muitas vezes você faz isso porque no primeiro jogo, como a gente disse, você não teve tempo ou oportunidade de explorar a fundo o que foi trazido por aquela mecânica. Então tudo isso são coisas que você precisa contrabalançar com a saturação, né, com a chance que existe de que esse jogo ele vá ser tão mais do mesmo que o consumidor simplesmente não vai comprar ou vai ficar na dúvida se aquele jogo realmente traz inovação suficiente. Preciso nem dizer que isso é um problema, é importantíssimo que a gente enfrenta também na série como FIFA, né, onde todo ano você precisa estar convencendo as pessoas que esse novo jogo vale os $60 e, na verdade, todo ano o jogo FIFA ele não pode ser uma versão completamente nova de tudo que ele faz. Primeiro porque não dá tempo, mas principalmente porque não é isso que o jogador quer. Acho que o mais importante é você saber que não é isso que o seu consumidor quer. O consumidor, principalmente num jogo tipo de futebol, ele quer transportar a habilidade que ele desenvolveu no ano anterior para o ano seguinte com algo a mais, com um subset daquilo que seja novo e que ele precisa aprender novamente. Então, muitas vezes, essas novidades elas são melhorias, né? Alguma coisa que no ano passado, por falta de tempo, ou de tecnologia, ou porque alguém não tinha achado uma solução melhor, tem um pedaço do jogo que não é bom o suficiente, ou realista, ou bem resolvido o suficiente, a gente melhora. Então, algumas dessas coisas são melhorias. Outras novidades, elas são, vamos dizer, aprofundamentos, né? Coisas que eram mais simples de se fazer, a gente está tornando mais complexas. Então, na história do FIFA também, a cada ano existe um conjuntinho ali de coisas. Em um ano é o drible, que agora você dribla, você consegue driblar, tem o tal do drible 360 graus. No outro ano, eles melhoram passes, de forma que agora você tem que deixar o botão apertado mais tempo para dar um passe mais forte. Com isso, você pode dar um fine-tuning do seu passe. E aí, a cada ano, eles estão trazendo, vamos dizer, aprofundamento de uma mecânica. Então, tudo isso são maneiras de você garantir que o jogo do ano seguinte vai ter uma novidade suficiente e sem saturar. Quer dizer, a gente tem um motivo muito, muito particular para estar lançando um jogo por ano obrigatoriamente, que é o caráter sazonal dos esportes como futebol. Cada ano tem a nova temporada, então ânimos estão renovados. Da mesma forma que o Rafa está jogando o Fórmula 1 aí, porque a temporada está começando, eu garanto para você que se o pessoal que fez o Fórmula 1 lançasse um novo jogo para a temporada nova, muita gente, como o Rafa, deveria estar comprando o novo jogo porque está empolgado que a nova temporada vai começar. Então tira também bastante vantagem disso, né? A maneira como a gente lança os jogos, por exemplo, numa série como FIFA. Então é um assunto que, se você duvidar, todo dia tem algum game designer ali do FIFA tendo que se preocupar com isso, né? Com esse fator saturação versus o quão distante do template do ano passado você realmente quer ou pode desenvolver o seu jogo. Então, com isso, a gente chega ao fim da nossa Main Quest, do episódio número 18. A gente espera que tenha sido um assunto bem interessante. A gente falou aí de consequências, né, que nós, como desenvolvedores, temos sempre que pensar na hora de fazer o design dos nossos games. E a gente espera que isso seja também de uso, né, que seja aproveitado por você, ouvinte, na hora em que você estiver também pensando no design do seu jogo. E aí, com isso, a gente vai para o Quest Failed. Quest Failed. E essa semana a gente tem um Quest Failed aqui comunitário, né? Quest Failed que nós três trouxemos juntos. Vou deixar o Rafa, que foi quem originalmente sugeriu esse Quest Failed, falar pra gente aqui. Quem é que a gente vai xingar hoje, Rafa? Eu acho que não é justo a gente xingar a imprensa inteira, então vou falar do lugar que eu vi, que foi no site da O Globo, do jornal, que aquele infeliz tragédia que aconteceu em Realengo, né, daquele psicopata que entrou numa escola atirando em crianças. Isso foi trágico, triste, eu acho, para todo mundo. Mas eu acho que é frustrante, assim, ver a imprensa tentando achar uma explicação porque aconteceu, tentando dar uma explicação que acha que vai convencer, colocar a culpa em jogos, assim, como se não tivesse acontecido antes, assim, né? Mas em vez de a imprensa amadurecer, continua com as mesmas desculpas e achando que o pessoal continua engolindo, assim, né? Dizendo que, por exemplo, entre as barbaridades que falaram, que GTA e Counter-Strike tu ganha pontos por atirar em crianças, mulheres e idosos, assim, tipo, pra justificar o ponto deles, como se fosse justificar, né, ocorrido da tragédia. Então acho que isso tem acontecido, isso aconteceu, não, essa não é a única vez, tá longe de ser a única vez, aconteceu várias vezes, e é patético, assim, né, pra não dizer alguma outra palavra, que isso ainda, cara, continua acontecendo. É, cara, encontrar correlação, né, entre essas coisas, assim, é muito engraçado, é tipo como você dizer, teve um, né, uma tragédia, vamos dizer, um prédio pegou fogo, e no mesmo dia e horário fez 38 graus. Ah, então, toda vez que fizer 38 graus, um prédio vai pegar fogo. Certo? Eu acho que é o tipo de correlação que você faz, assim, tipo, né, o rapaz da idade desse infeliz aí que cometeu essa atrocidade, qual que é o rapaz da cidade que não tem qualquer contato com videogames hoje em dia? Né? Eu acho que todo mundo, cara, vai, de alguma forma ou de outra, você vai encontrar um jogo que o cara jogou, da mesma forma que você vai encontrar um filme que o cara viu, né, um programa de televisão que tinha violência. Acho que isso faz tão parte, né, da sociedade atual, que você, entendeu? Se você quiser achar essa correlação, você vai sempre encontrá-la. Mas isso, você só encontrou porque você estava procurando justificar alguma coisa que não é justificável. É, e o que eu sempre falo quando a gente fala sobre debate de violência em games e se ela influencia ou não influencia as pessoas, além de não ter nunca sido encontrado prova científica, né, mas o argumento que eu sempre utilizo é que nenhum desses casos de, por exemplo, atrocidades, né, o psicopata e essas coisas que acontecem, nenhum desses casos, a única coisa, vamos dizer, diferente que o cara tinha era o fato de jogar videogame. Não, ele sempre era um cara perturbado, com outros problemas psicológicos. Então, é muito, muito estranho pra mim você querer dizer que a culpa do que aconteceu é do videogame e não de todos esses outros problemas que essas pessoas já tinham, entendeu? E o outro argumento é, os milhões de pessoas que jogam esses jogos, por que, que só aquele cara foi cometer aquela atrocidade? Se realmente houvesse essa correlação tão próxima, a gente ia estar vivendo no faroeste, né? Porque se todo mundo que joga esse tipo de jogo tivesse propensão a ter esse tipo de atitude, cara, o nosso mundo estaria aí, né, se desintegrando nesse sentido. E não é isso que a gente vê. Eu acho que é muito fácil você querer generalizar e achar uma explicação para o que, na verdade, não tem explicação. A explicação está, eu acho, muito mais na psicologia das pessoas envolvidas especificamente do que você querer dizer que jogos causam isso. Logo, jogos têm que ser banidos. Eu acho que é um absurdo, eu acho que é um pensamento retrógrado. E não é nada diferente que outras indústrias de entretenimento, como a indústria do cinema, já não tenham enfrentado e superado. Então, eu acho que também é questão da nossa indústria de games ser respeitada no futuro, ao ponto de que a gente não tenha que ficar tendo que ouvir essas asneiras mais. Né? Então, é só isso que eu acho. Então, para eu terminar, eu acho que queria comentar novamente sobre o Masters of Doom, que tem uma sessão inteira sobre isso, sobre discussão sobre Doom Quake, como originou esse mesmo problema nos Estados Unidos e como resolveu-se. E outra coisa, eu acho meio absurdo o fato de que a imprensa utiliza esses fatos e expondo de forma que não é clara e faz com que um público que talvez não tenha contato com aquilo começa a ver os jogos com outros olhos, até às vezes proibindo, digamos, as pessoas de entrar em contato com ele, com medo do que eles estão propondo, né? Falando, ah, o novo jogo vai ensinar teu filho a ser um terrorista, como foi um deputado há uns 2 anos atrás no Brasil, que falou que esse jogo vai ensinar teu filho a ser um terrorista, porque ele te ensina a dar tiro e plantar bomba, né? Falando do Counter-Strike. Então, as infelizes ligações, acho que a gente primeiro teria que ter o povo teria que ser mais informado e a matéria teria que ser um pouco mais colocar um pouco mais de background, não soltar as informações ou só mostrar exatamente o que eles gostariam de mostrar para causar polêmica e aí ganhar mais audiência. Eu acho que o que você falou tá perfeito, o que o Rafael falou tá perfeito. Então vou deixar. Claramente essas pessoas que escreveram essa matéria nunca jogaram e muito menos conversaram com alguém que jogou esses jogos, né? Pra escrever E nem querem, né? O interesse deles não é esse. Não é, não é, não é saber a verdade pra poder passar a verdade. O interesse deles é criar rebuliço mesmo. Vou deixar, aproveitar o gancho do seco e deixar o último pensamento aí pra vocês sobre o nosso Quest Fail de hoje. Então, se o Counter-Strike tá formando terroristas, o America's Army tá formando o quê? Quest complete. E aí, com isso, a gente fecha mais um episódio do podcast. Esse é o episódio número 18. Né? O podcast aí agora já pode sair para beber com os amigos, já pode, né, dirigir. E também, na verdade, esse foi um episódio importante porque está marcando a nossa independência, de certa forma. Né? O podcast está lançando aí o seu próprio website. Então a gente vai repetir aqui os dados para você que não pegou lá no começo. Mas o podcast agora vai ser encontrado no www.thepodcast.com. E aí, a partir do próximo episódio, é somente lá que você vai encontrar os novos posts, né, os novos episódios do podcast. Então anote aí o endereço, é o www.thepodcast.com. Esse é o nosso novo endereço. E os e-mails, da mesma forma, você pode continuar mandando, só que o endereço agora é contato@thepodcast.com. Esses são os nossos recadinhos aí. O resto continua na mesma coisa. A gente espera que a sua participação ela não só continue quanto aumente, né? E a gente espera que com esse novo destino você tenha muito maior clareza sobre o conteúdo que nós estamos trazendo aqui para vocês, sobre as opiniões que os colaboradores do podcast têm, e a gente também continua contribuindo com a comunidade, né, de desenvolvimento de jogos no Brasil e no mundo, e em especial com o site que sempre nos abrigou, ao qual a gente é muito grato, aí, que é o Double Jump. A gente continua contribuindo com ele, vai continuar fazendo menção aqui às coisas interessantes, ou seja lá o que for que a gente encontrar lá, que a gente acha que vale a pena dar a nossa opinião sobre elas. A gente vai continuar fazendo isso. Mas você anote aí que nós estamos com um endereço novo no www.thepodcast.com. E aí, com isso, a gente se despede aqui. Diga aí, Rafa, dê o seu tchau. Espero que você tenha gostado, tenha gostado cada vez mais, e que continue acompanhando a gente agora no novo site. Vamos estar lá. Então, gostaria que o pessoal acompanhasse no nosso site. A gente tem outras propostas que a gente pode vir criar novas sessões e adicionar novo conteúdo. Também queria dizer que eu achava esse assunto importante pelo fato da gente novamente refletir de como a gente vai olhar para a parte de desenvolvimento. E agradecer ao pessoal, e é isso aí. Beleza, eu também me despeço de vocês. Meu nome é Giliar. O último recado aqui é que vocês fiquem atentos na semana que vem. Quer dizer, o nosso podcast ele era semanal, virou agora, né, quinzenal. Então, na semana que vem não vai ter um novo episódio. Então, a gente não vai voltar a ser semanal por si só. Mas aguardem aí alguma novidade. Então, se eu fosse você, eu ficava ligado aí na próxima segunda-feira no novo site, o www.thepodcast.com, para ver o que vai aparecer aí de diferente, de novidade que a gente vai trazer para vocês. A gente espera que o nosso conteúdo continue sendo aí de algum interesse, de alguma qualidade para você. E aí vamos ver o que vai dar na semana que vem. Se eu fosse você, eu aparecia no thepodcast.com na semana que vem. Então é isso, um abraço e até semana que vem, então, ou daqui a duas semanas com mais um episódio do seu podcast. Don't remember where I was. I realized life was a game. O som que você curtiu nesse programa foram as trilhas de Chrono Trigger, Streets of Rage, Flashback, Final Fantasy VI. E as músicas Echo and the Bunnyman com The Killing Moon, Alice in Chains com Man in the Box e Megadeth com A Tout Le Monde. I had no idea what it cost. My life passed before my eyes. I found out how little I accomplished. All my plans tonight.